E aí, boia, suave? Qual a boa, moleque? Tranquilo, negão. A fita é o seguinte, tô te ligando pra falar sobre aquele disco lá. Mano, já tem até o nome, MMC, tá ligado, tio? MMC, tio? Isso, mano. Música mais consciência. Caralho, muito louco. Mas aí, pelo fato da gente nunca ter desistido do bagulho, eu tava pensando em Guerrilha, man. Puta, louco, Guerrilha. Vamos juntar os dois. Guerrilha e MMC, mano. Pesadão, pesado. Então, e aquela mina lá que você dá um salve nela? Puta, pode crer, irmão. Não pode esquecer dela, certo? Falta ela pra fechar o bonde, vou ligar pra ela. Então fechou, nós tamo junto. Salve, Buia! Salve, Aninha Roots, firmeza minha chapa. Então, acabei de ligar pro mano de quebra. A fita é o seguinte, é sobre aquele disco lá. Você já tá formada junto com nós. Demorou? Vamos que vamos, negona. Então demorou, Buiá. Vamos fazer acontecer, vamos honrar quem acredita na gente, vamos calar os racistas e ser revolução nessa porra. É isso mesmo que eu queria ouvir, vamos que vamos, bota fé, é nóis. Um abraço. Salve, salve, Biel. Aquece as máquinas aí no estúdio, que estamos chegando pesado. Guerrilha MMC, negão.